Portal do Arrocha. Canta comigo, canta comigo. Nem quero saber se o clima é pra romance. Eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se tem alguma chance, a noite vai dizer. E aí? Isso todo mundo é igual. Tá lindo, tá lindo! Gênio do mar. Seus olhos, seu sorriso no amor. Quem quer que o ex se foda e nunca mais te procure, faz barulho aí!